Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Interweb. Este é aquele programa que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. E como é habitual, à sexta-feira nós trazemos até vocês os melhores hits de dança dos anos 90. Hoje vamos chegar ali bem pelo finalzinho dos anos 90. É verdade, vamos começar a nossa emissão com a música Angel, de Tina Cousin, ainda a música dos Liquid Childs, ou melhor, Liquid Childs, assim que está correto. A música chama-se Divine Faces e, para acabar, a música de Henley, Two Times, bem conhecida e dispensa apresentações. Desta forma, damos início a mais uma edição de Musicália. Thank you.

Dança continua aqui na edição de hoje do Musicália e trago-vos mais três grandes músicas para não pararmos de dançar. Primeiro, os ATB com Don't Stop e uma versão remix. Logo depois chegam o Shaft com Sway e, para acabar, DJ Gin e The Lounge. As três grandes músicas que se vão seguir nos próximos minutos. Não saiam daí, ou melhor, podem sair para dançar um bocadinho, porque é isso mesmo, é para isso mesmo que nós cá estamos, para vos pôr a dançar no final deste dia, neste início de noite de sexta-feira, dia 10 de setembro de 2010. Chegamos ao final da Musicália, a edição de hoje vai mesmo acabar por aqui. Pois é, o tempo passa depressa. Mas atenção, porque tenho mais duas músicas para encerrar o nosso programa antes de me despedir. Primeiro, LSDJ, Want You Back In My Life. Depois, a grande música dos Groove Armada, Shake It Ass. Desta forma, vamos dar o pontapé de saída, porque é mesmo de saída, para a nossa emissão. Foi um prazer imenso estar convosco, trazer-vos estes hits de dança. E na próxima semana, sexta-feira, cá estou para mais este género musical. Mas quanto à musical, e regressa já na próxima terça, com mais música vinda de lá fora e que não é cantada nem em inglês, enfim, nem nas línguas que é habitual, inglês, espanhol, enfim. Já sabem, só coisas boas na Rádio Antena Web. Já a seguir, Miguel Freitas traz mais uma edição do Planeta Rock. Fiquem bem, bom fim de semana e até terça-feira. Want you back in my life. Volume, you know what I'm saying? Give me volume on everything, 'cause I want you to hear me. I want to hear my this party got it going on.